imaginários esperam a combustão. E o silêncio ecoa, sonham trivialidades para anarquizar as glotas mastodontes. Correm-nos pelas ruas de Lisboa. Eram invencíveis e saíam nos jornais. Eram